traz nostalgia do amor perdido nas ruas da vida, sombras e melancolia, um adeus sentido de mulher esquecida nas folhas da esperança, caídas sem dono, a passos de criança. É outono, outono na cidade, tem gosto de saudade, eterna despedida que não esquece. É doce melodia que vem no fim do dia, que o sol bom e doirado ainda aquece. Cai a folha, folha nua, chuva doiro molhando a rua. Outono na cidade, que fria claridade, sorriso que desce da lua. Gente que corre apressada na manhã brumosa, sonolenta e fria. Vida que sonha acordada, a canção formosa, luz do meio-dia. No azul infindo, o povo bem sente o teu adeus tão lindo, sol poente. Cai a folha, folha nua, chuva doiro molhando a rua. Outono na cidade, que fria claridade, sorriso que desce da lua.